sentimentos. Chora, paixão. Diz. Parado nesse posto há mais de uma hora. Minha atitude é suspeita, mas escute agora. É que eu marquei com ela aqui. Aguenta mais um pouco, ela já deve estar chegando aí. Pensando bem, eu tô achando. Alô, Deco! Chorado! Eu só tenho essa nota de ser. Tudo que eu tinha pra gastar com ela. Aô, prendista, vê se se encontra, eu vou gastar com mal. Mentira da reserva, põe só 10 no carro. Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Diz! Vê se se encontra. Mentira da reserva, põe só 10 no carro. Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Aô, pretista. Yasmini Costa, aquele abraço. Pensando bem, tô achando que ela nem vem. Porque eu só tenho essa nota de 100. Tudo que eu tinha pra gastar com ela. Aô, petista, vê se se encontra, eu vou gastar com mal. Mentira da reserva, põe só 10 no carro. Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Aô, petista, vê se se encontra, eu vou gastar com mal. Mentira da reserva, põe só 10 no carro. Os outros 90 deixa pra eu beber até ela aparecer. Aô, pretista, pretista. Os homens sem sentimentos.